plaquinha de 200 na minha Ferrari. Você ficou louca, neguinha? Pula historicinho. Você que é tolo, eu, neguinha. Escolhe, filha, vá, vá, vá. É muita luxo.